Antena Web Informação com Sara Freixo. Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Antena Web Informação. A Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas detectou um erro nos descontos pedidos aos trabalhadores independentes e pediu uma reunião ao Instituto da Segurança Social para exigir mais rigor nas contas. O bastonário da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, José Azevedo, esclareceu à TSF que o erro fazia com que os contribuintes descontassem mais do que deviam e acabassem por subir de escalão no IRS. O diretor-geral de conteúdos da RTP acusa o ex-diretor de informação da Estação Pública de ter contado histórias contraditórias sobre o caso do visionamento de imagens em bruto da manifestação de dia 14 de novembro por parte da PSP. Luís Marinho disse não achar normal que Nuno Santos não soubesse, 5 dias depois do caso ter acontecido, quem tinha dado acesso aos agentes da PSP para visionarem as imagens não editadas da manifestação de dia 14 de novembro. O presidente do Conselho de Administração do Hospital de São João, no Porto, disse que há cerca de 30 cirurgiões naquele hospital que nunca entraram no bloco operatório. Em entrevista à TVI 24, António Ferreira afirma que há um deficiente aproveitamento dos recursos por parte do Serviço Nacional de Saúde. Muitas vezes, um cirurgião de especialidade só faz uma operação por semana. Um outro problema do Serviço Nacional de Saúde é a elevada taxa de absentismo. António Ferreira disse que só no Hospital de São João essa taxa é de 11%. O Ministro das Finanças voltou a insistir que é melhor para Portugal não seguir o mesmo caminho da Grécia em termos de condições para pagar o empréstimo do FMI. Esta terça-feira, no Parlamento, Vítor Gaspar explicou que Portugal só pouparia 10 milhões de euros se fossem aplicadas as mesmas medidas da Grécia a Portugal. O Ministro das Finanças voltou a realçar que Portugal não é a Grécia e que a melhoria das condições de financiamento de Portugal, com os progressos feitos, tem sido bastante maior do que a aplicação das benesses gregas. Em visita de Estado à Turquia, o Primeiro-Ministro afirmou que Portugal já não está à beira do abismo. Pedro Passos Coelho explicou que o país já conseguiu reduzir o déficit e a dívida pública e a economia está finalmente numa base de sustentação firme. O Primeiro-Ministro realçou ainda que o Governo está a implementar reformas estruturais que levem a um crescimento sustentável e gerador de emprego. O dinheiro que a União Europeia ganhou em virtude de ter sido atribuído o Nobel da Paz este ano vai servir para ajudar 23 mil crianças vítimas de guerras. A revelação foi feita pelo Presidente da Comissão Europeia esta terça-feira. Durão Barroso explicou que a decisão foi tomada em unanimidade por si próprio, pelo Presidente do Conselho Europeu, Herman Van Rompuy, e pelo Presidente do Parlamento Europeu, Martin Schulz. A União Europeia ganhou 930 mil euros quando lhe foi atribuído o Nobel da Paz e a União Europeia decidiu depois aumentar esse valor para 2 milhões de euros. Agora, essa quantia será usada para apoiar cerca de 4 mil crianças sírias que vivem em campos de concentração, 5 mil crianças colombianas refugiadas no Equador, 11 mil crianças congolesas refugiadas na Etiópia e 3 mil crianças paquistanesas que vivem numa zona de guerra neste país. As 8 equipas que ainda estão em jogo na Taça de Portugal conheceram hoje os adversários para os quartos de final que acontecem a 16 de janeiro. O sorteio ditou que o Passos de Ferreira jogará com o Gil Vicente, o Vitória de Guimarães encontra o Braga e o Aroca vai jogar com o Belenenses. A Académica, a atual detentora da Taça de Portugal, fica à espera para ver quem vence o desafio entre o Desportivo das Aves e o Benfica, que se joga a 2 de janeiro. O Circuito Mundial de Surf, que passou por Peniche em outubro deste ano, rendeu quase 8 milhões de euros. Os turistas estrangeiros gastaram perto de 5 milhões de euros, segundo um estudo do Instituto Politécnico de Leiria, que analisa o impacto socioeconómico desta prova para Portugal. O Estado, enquanto entidade, também ganhou com esta prova de surf. O Estado financiou com 250 mil euros a prova e recebeu, em troca, só em impostos, 900 mil euros. Este foi mais um Antena Web Informação. Amanhã encontramos-nos aqui. Boa noite.